em 54. O Dr. Davis, da Flórida, foi convidado. Então ele nos contou que eles tinham feito lá nos Estados Unidos o levantamento completo de elementos menores, como cobalto, cobre, selênio, arsênio, as coisas todas que... molibdênio, né, que entram na composição dos alimentos. Saber se tem de menos ou de mais, ou a mais. Toda a Flórida. Quando eles recebiam o material, conforme a localização, eles já sabiam que provavelmente aquele material ia dar. Isso precisa ser feito no Brasil também. Nós estamos envolvidos num trabalho desse. Existem outros grupos fazendo isso também? Bem, o grupo da Amazônia, né? O dado ainda. Eles recorreram ao biológico, fizeram várias reuniões, eu participei de algumas delas, né, em que foi estabelecido pelo doutor Domingos o delineamento da experiência, como a experiência deveria ser conduzida. E assim foi feito. Agora eles estão colhendo o material, mandam para nós, para nós examinarmos através dos testes estatísticos, para ver se há a significância ou não de determinados elementos. O fósforo, por exemplo, mas aí é macroelemento, e que em certas regiões falta. E a falta de fósforo é muito importante. Movendo. Eles querem plantar um boi lá, principalmente no Nelore. Então, o que estiver, precisa saber o que está faltando para botar nos coxos, como suplemento mineral. Na Austrália existia, nós tivemos, através da FAO, nós recebemos um técnico australiano, o Dr. Lee. Muito interessante, doutor. Ele é uma sumidade nesse assunto. Esteve 3 meses aqui conosco. Ele nos contou que havia certas regiões da Austrália em que era impossível criar carneiros. Até que se descobriu que, passo bonito, hein? Que era deficiência de cobalto. Cobalto. Pondo cobalto na terra ou administrando os pellets, como eles chamam, pela boca, são bolotas, digamos assim, de cobalto, cobalto comprimido, que fica no estômago, no rumen principalmente. Fica ali, até existir, vai sendo dissolvido aos pouquinhos. Acabou a doença. Era deficiência de cobalto. Uma região onde não se criava carneiro, com essa medida, essa simples medida, administrar cobalto em pellets, resolveram o problema. O biológico, de uma certa maneira, foi um instituto pioneiro, não é? Foi. Agora, dentro dessa linha, começaram a surgir outros institutos. Tem. Quais seriam? Como é que o senhor viu? Há uns 4 ou 5 agora. Quais seriam? O do Paraná, por exemplo, o Paraná tem um, Marcos Henriette, que foi o primeiro diretor desse Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de Biologia e Pesquisas Tecnológicas de Curitiba. Ele faz tudo isso. O que nós fazemos, né, e tem as sessões parecidas com as nossas, incumbe das mesmas incumbências e tal. E é para realizar um trabalho semelhante ao nosso. Realizar no Paraná um trabalho semelhante ao nosso, em São Paulo. No Rio Grande do Sul existe o Desidério Finamor, em Guaíba, perto de Porto Alegre. Existe o Instituto Biológico da Bahia, Salvador, que é muito interessante também. Faz uma opção de coisas muito semelhantes, muito parecidas com a nossa. Eu acho que em Belo Horizonte tem um instituto desse ligado ao Ministério da Cultura, e no quilômetro 47 tem um instituto IBA, como nós chamávamos aqui, hoje mudou de nome. Eu sei. Que é do Ministério. Estuda as doenças, diagnostica. Produz produtos veterinários, tem técnico, mas tinha muito. Houve nessa transformação da. Quando surgiram as empresas, o governo federal resolveu transformar os institutos em empresa. Uma ocasião eu estive lá, já faz uns 4 anos isso, ou mais. Eles só tinham 2 assistentes no instituto, imagina. É muito bom. Agora, isso significa que, na verdade, a vocação da universidade para esse tipo de atividade não é, assim, muito pronunciada. Não é direta, Não. É o indivíduo que toma a iniciativa de nos procurar, ou a nós, ou o agronômico, ou o Instituto de Zootecnia, que agora tem a sede em Nova Odessa. Vai se arranjando lá, de acordo com os conhecimentos que ele tiver. Agora, esse estágio não é o tal, a possibilidade de se fazer uma tese de mestrado ou doutorado não, no Instituto? Não, quer dizer, não, é um simples estágio. Para tese, mestrado, é outra coisa. É outra coisa. Eu tenho a impressão que ainda está em evolução, o mestrado, a tese e mestrado. Uhum. Porque, no momento, só pode ser feito aqui, eu tenho uma. Isso aí é uma tese. Mas é lá da Unicamp, feito nas universidades. E isso é uma discussão que está rolando desde o ano passado, inclusive, é, né? Eu acho que não foi resolvida ainda, não. O senhor acha que esses institutos deveriam... Ah, deveriam. Nós deveríamos participar do ensino superior. E por que não se participa? Eu não sei. Eu já expus isso, inclusive, ao doutor Orlando Marques de Paiva, que é o diretor da USP. Eu já disse isso mais de uma vez a ele. Os institutos de pesquisa, como o Biológico, o Tantão, o Alvoros, deviam participar do ensino superior. Certas coisas, especializar cursos de aperfeiçoamento, como é que se chama isso? Esses cursos finais, como é? Pós-graduação? Pós-graduação. Nós devíamos participar disso. Era uma maneira direta de valorizar também. Equiparar os nossos vencimentos aos deles, que eles ganham muito mais do que nós. No momento há um êxodo, os pesquisadores do biológico, assim que podem, passam para a universidade. Nós perdemos o Santa Rosa, por exemplo, que era um veterinário. Hoje está com o professor Lacarache, da medicina tropical, que estudava a leptospirose, uma doença que tem importância veterinária e medicina humana. Foi para lá. E outros, acabam indo. Agora foi criada a cadeira de pesquisador, que o governo está regulamentando. Foi criada até uma comissão que está estudando isso. Tem 4 ou 5 níveis, né? Pesquisador tipo A, B, C, D, E. Coisa dessa. Aí melhora. Outro dia, conversando com o Domingos, que é o meu chefe na sessão de bioestatística, ele disse que se derem a ele o E, ele deu toda a documentação para ser pesquisador, tipo E, né? Que ele vai ficar com moda moderna. Na ordem, 30 mil. Agora é interessante que os institutos que o senhor citou não estão, a não ser o do quilômetro 47, não estão ligados à universidade. Não. São na... Houve uma luta muito grande. Se nós devíamos ir para a universidade ou continuar na agricultura. O secretário da Agricultura acha que nós devemos ficar na agricultura. Ele fica a pé. Não quer que nós saímos, não. E a tendência do próprio corpo científico do Instituto seria tá integração na... Está dividido? Está dividido. Infelizmente está dividido. Igual para igual ou majoritário? Nós achamos, né? O consenso geral diz que nós devíamos ter um ordenado melhor, mas continuar com a liberdade de pesquisa que nós temos nos institutos. No biológico. Estou me referindo sempre biológico. Ao biológico. É o que eu conheço melhor. Os outros é só por tabela. Porque nesses institutos a gente pode pesquisar aquilo que quer pesquisar, desde que esteja de acordo com a diretoria, com as comissões ligadas à diretoria, que seja, não seja um problema estratosférico, que seja uma coisa que tenha viabilidade. Aí nós estudamos. Fora dessas circunstâncias, nós não sabemos o que poderá acontecer, né? É um problema delicado. Quisemos transformar os institutos, todos eles, inclusive o Butantan, institutos em empresas. Instituto de pesquisa em empresas. Estava quase pronto. Aí houve um movimento grande dos pesquisadores. Estava metido. Eu ainda estava nativo aí. Eu falei, não, o Instituto é um instituto, uma coisa, não é empresa para fazer ciência dirigida. Pesquisa e a importância disso, daquilo. Não, O pesquisador é que vai dizer o que deve ser feito e submeter o assunto à aprovação de uma comissão, um diretor-geral, coisa dessa. Agora, nós estamos numa situação intermediária, a meu ver. Por exemplo, esse problema da Amazônia, né? Vem a nós, expõe o problema, nós nos interessamos. Vamos entabular aí um endrosamento. É o que está sendo feito. Nós, quer dizer, o Domingos delineou a coisa, que é uma experiência trabalhosa e dispendiosa, envolvendo inclusive elementos particulares. Eles fazem a experiência de acordo com as nossas instruções, eles escolhem o material de acordo com as nossas instruções e nós examinamos esse material. A parte do laboratório é nossa. A parte lá. A parte estatística. E já manda os resultados. Casos, por exemplo, tem a amostra tal, deu tanto. Tantas partes por milhão, tem isso. E nós vemos se aquilo difere significantemente ou não de um termo de comparação padrão. Esse trabalho está comigo agora. E assim é, só. O senhor disse que o senhor não teve nenhuma atividade dentro da universidade durante sua carreira. Não. A não ser esporadicamente, né? Isso é comum para os pesquisadores do biológico? É. Do biológico, o único... Ah, nós perdemos o Pestana também, que está na Unicamp. Esse hoje é professor lá. Então é o Pestana e o Santa Rosa. Ambos fazem bacteriologia. O Pestana faz na Unicamp e o Santa Rosa faz no Instituto de Medicina Tropical. O Lacaz, hoje o professor Carlos da Silva Lacaz, hoje é o diretor da Faculdade de Medicina de São Paulo. Mas quando o Santa Rosa foi para trabalhar com ele, ele estava na Medicina Tropical. Muito interessante para ele e para a ciência do Brasil, para a medicina em geral. Mas nós perdemos o Santa Rosa. Perdemos o Pestana, dos elementos importantes do professor também. É verdade que mais cedo ou mais tarde tem que perder mesmo, né? Porque nós ou nos aposentamos, ou ficamos doentes, ou morremos. Ninguém escapa, né? Mas aí é diferente. E aí está. Em resumo, é isso que eu tenho que dizer. Agora, se quiser mais alguma informação que eu possa dar. Só uma última pergunta. O senhor sentiu muita diferença agora que o senhor está em Campinas, que é tipicamente um ambiente universitário? Sim. O ambiente é outro? É. Em Campinas é ensino, principalmente. E o Instituto Biológico é um outro ambiente. É ligado à pesquisa, coleta de material, exames de laboratório, é diferente. Esse tipo de trabalho não se faz em Campinas? Se for feito, lá é esporádico. Aqui é rotina. O ensino aqui é esporádico. O biológico, lá é rotina. É o que eu pude vislumbrar até agora. A diferença entre ele e nós. Esse queixo, às vezes, são sobrecarregados de aulas e coisas assim. Devem estar mesmo. Como nós nos queixamos, às vezes, que são sobrecarregados de trabalho. Rotina. De rotina. Assim é vida, né? São desses contrastes que nasce a beleza da vida, né? Se fosse tudo igual, que monotonia que seria. Eu tenho impressão que... Se o senhor quiser mais alguma informação, eu sou mais outro dia. Perfeito, perfeito. Eu quero o seu nome e o seu também. Eu vou lhe dar. Nome e endereço. Eu acho. A influência científica no biológico, por intermédio do Costa Lima, Rocha Lima, era alemã, não é? É, ele é de formação alemã. Alemã. Isso continuou, essa influência da ciência alemã? Não, porque a ciência alemã, depois da guerra, caiu muito, tá vendo? já ficou muito prejudicado da Primeira Guerra, porque o Rocha Lima foi para a Alemanha em 1909. Ele voltou da Alemanha em 27, 28, já depois da Primeira Guerra. Uhum. Quando ele voltou da Alemanha, que os pesquisadores alemães, antes da Primeira Guerra, antes de 14, eles dominavam a medicina experimental, o mundo inteiro. Tudo alemão, quase tudo alemão. Os americanos não tinham importância que hoje possuem. E os ingleses, quase tudo alemão mesmo. Uhum. E eles perderam tudo isso. Estão se recuperando talvez agora. Uhum. E isso significa que posteriormente a influência agora, nós foi todos tivemos que aprender alemão, tá vendo? Todo mundo. Ah, é? No duro. Foi uma das exigências que o Roger Lima. Vocês precisam aprender pelo menos a traduzir o título do trabalho. Uhum. E eu continuei estudando. Uhum. Eu acho que é muito útil para a gente, para a nossa língua, português. Aprendi muita coisa através do alemão. Sem falar no inglês, que é fundamental. E posteriormente, qual é a influência mais marcante em termos científicos? Ah, é a América do Norte. Sabe? América do Norte. Sim. Uhum. É muito rico, tem muita gente trabalhando. Isso significou uma mudança no estilo de ciência que se fazia? Talvez tenha. Talvez. Sim. Eu acho que sim. Os nossos trabalhos foram americanizados. Uhum. Em que consistia a americanização dos trabalhos? Na disposição, na exposição, né? Na maneira de dizer as coisas. Tudo, a influência americana é marcante mesmo. A gente nota isso. Eu tenho muita influência americana. Minha literatura é passou da americana. E na definição do objeto também? É. Veterinários têm muita importância. Eu tenho muito livro alemão. Mas o que predomina ainda é o americano. Que ideias passaram tantos anos, né? 14, depois vem 39. A Segunda Guerra terminou em 45, o Hitler. 45 até agora. Faz 30 anos, né? O tempo passa com uma rapidez incrível. Eu era um mocinho, né? A vida era uma beleza, não sabia. 24 anos. Eu já casei, tive filho, já tenho filho de 40 anos, tenho neto, já estou velho, assim, peneta. Ah, não desanimo. Aproveitou, né? Uhum. Continua. Estou louco para sarar disso, poder pelo menos andar de mulher. Participar da reunião da SBPC, rever os meus colegas, os meus amigos, é um prazer a gente. Ah, tanto tempo, há um ano que não nos vemos. Há um ano que não nos vemos. Agora eu estive em Brasília, encontrei lá o Milton Thiago de Mello, conhece o nome? É veterinário também. Ele está lá, na Universidade do Brasil. Formidável. Batemos um papão. Vamos jantar junto. Depois eu convidei para jantar no meu terra. Conheci a senhora dele, ele perdeu o primeiro, que era brasileiro, agora casou-se com a guatemalteca. Nossa, médica, a senhora dele. Uma beleza, senhora. Tem filho. Isso quer viver, senhor. Esses pesquisadores, o senhor é veterinário, realmente há uma certa birra. Esses pesquisadores vinham muito da veterinária? A veterinária produziu pesquisadores, realmente? Olha, no domínio da veterinária, no começo, ah, produziu, Nocar. Nocar é um deles. Nocar. Trabalhou com o Pasteur. Agora é o outro. Guérin, o homem, Calmette Guérin, o homem do BCG. Ela sim, mas eu digo Guérin. Lá, mas aqui, digamos, o veterinário. Não. O veterinário é recente. Muito recente. As primeiras escolas que se formaram no Brasil desapareceram. Não foram amantes. Ficaram tão marcando passo. Depois que houve esse florescimento eminente, coisa muito recente. Uhum. Não chegaram, portanto, a formar não, uma tradição de pesquisa específica. Eu talvez tenha sido, modéstia à parte, um dos primeiros veterinários a fazer curso em Marinha. Acho que fui eu. Uhum. Que desde que eu me entendo como gente, que eu sonho com ciência, eu vejo um e-mail, o senhor tem ali o Walton Bauer, aquele do meu neto. Mas eu vivo, no... eu adoro isso, gosto de ler. Quando eu entrei no Instituto Biológico, eu era o matemático. Matemático? É, matemático. É, isso também é uma curiosidade. O senhor hoje em dia está trabalhando com bioestatística, que tem mais coisa de matemática. Eu nunca deixei de estudar isso. De onde veio esse seu veio? Veio do indivíduo. É, pendor. Desde menino, de ginasiano, que eu gosto disso. Estudo isso. Mas o senhor não teve assim nenhum professor, ninguém? Ah, tive professores. Eu estudei no Rio, no Ginásio Federal. A senhora conhece o subúrbio da Central? Alguns. O Meia. Sim. Riachuelo. Havia no Riachuelo um ginásio chamado Federal. Eu estudei lá. Fiz curso de ginásio lá. Eu tive dois ótimos professores. Um, Agrícola Betlen. Talvez conheça. Deve estar velhinho lá. Outro, Antônio José Osório, professor de geometria. Esses dois indivíduos tiveram uma grande influência na minha formação científica. Porque eles sabiam bem, e davam uma aula belíssima. Eu acompanhava aquilo com uma atenção louca. E desde essa época que eu gosto. Nunca deixei de estudar. Matemática e física. Durante o período da... Em química eu sou uma nulidade. Me servi do Pato Bia. Que sabe. Durante o período da escola de veterinária, quer dizer, o senhor fez o curso investindo, digamos, no curso, ou puramente porque... O meu tio mandou. O tio mandou. Adolfo, você vai estudar veterinária. Ou não, Titi? É muito engraçado. E nesse caso, o curso deu, digamos, alimentou essa sua vocação científica ou atrapalhou? Não, o curso me deu a base para eu ter um emprego e ganhar. Pode. Sim, mas a carreira científica em si não foi... Não. Isso mais tarde. Essa foi eu fui trabalhar no matador de Santa Cruz. Trabalhei lá 4 anos. Aí eu tive contato com a patologia veterinária, que eu continuo a estudar, e com a anatomia patológica, que eu estudava de manhã, de madrugada no matador, e à tarde ia para a manhã. Tomava um trenzinho, levava 2 horas para ir até a central, em seguida almoçava ali no hotel, e ia para a manhã. E em Manguinhos, quem foi que exerceu mais influência científica sobre o senhor? Vários fizeram, mas quem continua a ter influência foi o Genésio Pacheco, bacteriologista. O senhor teve contato com os irmãos Osório de Almeida? Tive. Pouco contato. Eles eram fisiologistas, né, os dois. Mas teve com Oliveira Castro? Tive. Inclusive aqui? Oliveira Castro foi meu colega aqui. Eu conheci o Oliveira Castro aqui. Que o Oliveira Castro também era andado às matemáticas e a estatística. Ele tem até um livro, não é? Ele é Gustavo Mendes de Oliveira Castro. Ele é vivo. Exato. Sim. Ele está em Manguinhos. Está. Inclusive ele agora um irmão, foi operado há pouco. É? Ele foi operado. Ele tem um irmão que era matemático ou físico. Físico. Físico, não é? Física e matemática. Foi professor do Chagas. É? Mas eu conheci foi o Gustavo Mendes. Gustavo. Uma cultura geral muito boa. Foi me dava, cara. Mas sentimos muito a saída, a volta dele por aí. Mas ele não se adaptou aqui. Não. Eu vou botar uma. Eu peço descendo quando começa. Mas geralmente quando chegava 5h30, 6 horas, nós nos apontávamos para sair. Já tínhamos trabalhado o dia todo, íamos jantar. Chegava o Castro. Chegava o Castro, não tinha. Ele era assistente do Rocha dele. Anatomia patológica. Tinha um livro debaixo lá. Eu me lembro dessa. Professor Rocha Lima, olha que livro interessante que eu comprei, acabo de comprar. Era uma gramática grega. Não, tu que resiste, né? O cara é assim, completamente desligado. Se tivesse ido trabalhar com a Fernanda Amaral, talvez tivesse dado certo, né? Estava os dois discutindo. Os dois? Bom, o Rocha Lima, no começo eu achava muita graça, tá? Porque o Rocha Lima gostava dele, da família dele. O Oliveira Castro. Mas no fim teve que cortar. Acabaram brigando. Mas o Castro percebeu a coisa e falou: em São Paulo, o biológico naquela ocasião não oferecia ambiente para ele. Sinóptico. Mas ele continuou, e dedicou-se à entomologia, a insetos. Aqui no biológico ele fazia tudo, né? Mas o cargo mesmo era de anatomopatologia, patologista. E eu as voltas com as doenças de Bezerra. O senhor chegou a conhecer o Carneiro Felipe? Sim, foi meu professor. Foi seu professor. Uma visita que eu fiz aí em Manguinhos. Que eu fiz, ele era chefe do serviço de estatística, né? Ele estava trêmulo, eu fiquei penalizado. Mano. Mas aquele era um desesperado. Logo depois ele morreu, coitado. Era considerado um grande para mim, filho. E deu para nós a parte de bioquímica. Todos gostavam muito do cara Felipe, lá em Manguinho. O Olímpio. Olímpio da Fonseca. Também, foi meu professor de ecologia. O Genel foi de bactéria, bactéria. Agora, há muitas referências, já um clima nessa época em Manguinhos, assim, muito endogâmico, não sei se podemos chamar assim, que as pessoas só se alimentavam de si mesmas, né? Já um fechamento. Ninguém deve ter mudado. Mas eu digo naquela época, nessa época quando o senhor estava lá fazendo curso. Havia um restaurante onde todos nós comíamos, almoçávamos. E aí até o professor Souza Araújo, conheceu? Não. O leprologista. Ele estudava lepra, mas tinha. Ele sentava sozinho numa mesa, por parte. E os outros formavam grupinhos, né? Sentavam nas mesas. Havia uma certa amizade entre os grupos. E nós? Eu ficava com o outro. Apanhava um pouco. Eu, às vezes, comia aí também. É. Tive que contar com os professores meus. Faria, conhecia Faria? Como de Faria? Não. Não? Lutz. Adolfo Lutz. Lutz, não, evidentemente, não conhecemos, que já não é mais da minha. Não, morreu há pouco a Berta Lutz, a filha dele, que era do Museu Nacional. Eu conheci o filho do Lutz também. O filho? Já faleceu. Foi lá do patologista também, né? Parece que sim. É. Ele andou lá por manhã. Ele era professor da medicina. Geraldo, né? Não, tem um nome estranho, igual Alberto, uma coisa assim. O Lutz eu conheci mal. Ele já estava velhinho. Era um homem de grande valor. Tá? Por pouco ele perdeu a prioridade da descoberta do bacilo da desiteria bacilar do homem, o bacilo de Xiga. Aqui em São Paulo, no Instituto Adolfo Lutz. Ele viu aquilo tudo. Mas na hora de publicar ou qualquer atraso, o japonês, o Xiga, publicou antes dele. Assim dizem, né? E também tem uma história daquele Cocotrix, da lepra, que ele teria descrito antes, e que em uma certa época se pensou em dar prioridade ao nome Cocotrix. E acabou prevalecendo a outra nomenclatura. Também é dele, também é o estudo dele, é, com o Cocotrix. É. Bom. Fim da entrevista com o professor Martins Penha.